casa serviremos ao Senhor. O meu lar está alicerçado no amor. Janelas são abertas, Pai, tua canções. Portas são fechadas pra contendas, divisões. Tomei posse das promessas que selaram o meu lar. Do melhor que vem de Deus é que os meus vão se fartar. Não vai.